9732? Tá na frequência da torre. Oi, desculpa. XR Alpha, Eco Verona, Xenino 2028, controle, por favor. 2028, Juliette de Alpha, obrigado. Turn this up. Faz Juliette de Alpha. Juliette de Alpha, contato radar, Cubo 228. Confirme por gentileza, Juliette de Alpha. Contato radar, Cubo 220. 20, Juliette de Alpha. Xené 6251, chame centro Recife 251. Oxanã 6251, chame Recife 1251. Recife 251, 6251. Juliette Ali Alfa, direto Conquista. Para Juliette de Alfa? Direto Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Juliette de Alfa. 14190. Prossiga. What is this like, Elcher? What is that? Copy, Elcher. 7, adicione identificação, desço para 2 mil pés, ajuste no 014. Juliette Charlie Alfa, chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 1260-1288, bom dia, Juliette Charlie Alfa. Juliette Bravo Vitor, chame o centro Recife 1251, alterna 13395. Bom dia, Alfa, em que Vitor prossiga. Alfa, Yankee Vitor, prossiga. Dia, solicitamos autorização para revocar a aeronave Alfa e Vitor do Pat 3 até a posição 01 do Pat principal. Feedback reboque, informe a termina. Pessoal, técnico. Essa identificação desça para 2.000 pés, chegada a Monge 804, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada a Monge. 3597, autorizado RS, ajuste no 0 no 4. Vai interceptar, Cruzará, já está avistando o 3597. O 995, autorizado RS, no 0 no 4. Autorizado RS, no 0 no 4, gol no 995. Gol 804, indicado. Reduza para a mínima limpa e desça para 3000. DLS, já com o trem baixo checado, 3597. 3597, torre 198, decimal 95. 1895. Alta 3597, aproximação final, estabilizado, rebaixa a casa, Y0. Marieta 3597,